Pulsamento. Camarote, né, metro 2. Alô, Salvador. Capitão 3155, prepara a saída da EL, Leda Motiva. EL, Leda Motiva. Gol na 966, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Campina Grande, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pulgas e Pá, via Upezulo 1-0, Neuma e prossegue direto. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 50 no 4. Então, autorizado a princípio 370, decola da 10, na Puca, de Paro. Falou, Xenel 6, transição 4, decola da 10. 120.8, controle 5014, transporte. Pro 966, contagiamento correto, estamos pronto para o tiver funcionamento. Falou, Xenel 6, 314, decola aguardando instruções. É, 314, está autorizado o táxi Alfa. Juliette, posição 06. Juliette, posição 06. Então, 3155, cópia. Autorizado Guarulhos, do nível 320. Decola a pista 1-0, a curva à direita. Saída da EL, Leda Motiva. Via Upezulo 1-0. Após Piraí, um bar de Upezulo 4-4, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5005. Tá, 3155, autorizado. Guarulhos, do 320. Leandro, do 10, tira aí, imagem, do 44. Decola a pista 10, curva direita, da EL, Leda, Mótima. 208 é o controle Salvador, 005, o transponda. 3155, quando já está correto, estão prontos para o tiver funcionamento. Passagem do tráfego, está ameaçado, está autorizado a ganhar manter aquilo bravo? Negativo, mantém o ponto de espera, lima aquilo bravo. Pioneiro 1-2, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Papa meu papá Charlie, reautorizado para 2100. Tá. Papa Charlie, reautorizado para 2000 pés, direto Duna. 2000, direto Duna, Papa Charlie. 938, livra direito no 2111, agilizando por gentileza. Olímpico 66, reporta na DA. Reporta na DA, Olímpico 66. 28, livrando a pista à esquerda agora, ok? Vai livrar, agilizando a medida que você precisa ao contrato máximo. Chegando na DA, o Olímpico 66. Olímpico 66, pista livre, pouso autorizado no 021-50, já os 49. Está livre o posto, pista no 026. Alô, Romba 2285. Quem que chamou o Paulo? Romba 28. Este Romba 28, ingressa Alfa, reporta na Delta para cruzamento. Alfa na Delta para o cruzamento, Romba 28. Olímpico 66, no solo 40, livra direita, solo 121, decimal 1. Olímpico sou autorizado Alfa, reporta na Delta para cruzamento. Gente, mantenha a posição. Já algum campo? Afirmativo, visual pioneiro. Ok, tráfego avistado, pioneiro no 2, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 5 nós. Ligue 12, não viado, pioneiro no 2. Aquilo Bravo visual com tráfego na final do 1-0. Faz passagem do mesmo alinhar e manter cabeceiro no 0. Estou autorizado com fim, nível 360, decola pista no 0, a curva direita, saída Arbor Elefa, via Alfeso 121. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transponder 5044. Quatro, 118, protegimento está correto, só quando tiver estacionamento. Aula 1966-02, busca estacionamento. 1966, autorizado, só quando táxi. Autorizado, é porta táxi com 966, legal. Cruzamento, 28? Negativo, mantenha a posição em aguarde. Aquilo Bravo, livre decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 4 nós. Salvador, boa tarde ao Papá Papá November, Papa Charlie. Boa tarde, November, Papa Charlie, continua aproximação aguardando pista livre, reporta visual com o campo. É, reportarei. November, Papa Charlie, poderia confirmar o tempo? Vento para cheque 160 graus, 4 nós. Se tivermos condições visuais, prosseguiremos para 17, ok? Intenções. Do cruzamento Rumba 28. Ao estacionar, a parte militar fica livre. Cruzamento, faz parte da parte. Aquilo Bravo decolado aos 44, controle 1208. 208, obrigado. Olha, boa tarde, Sapatel, Lima, aquilo Bravo. Negativo, November Papa Charlie, aeródromo operando instrumentos, só prossegue para pouso na pista 1-0, pista livre agora. O pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 4 nós. Positivo, no momento passando 1000 pés, totalmente visual, não tem condições de prosseguir para o 1-7. Negativo. Legal. 620, a very good afternoon. Very welcome to our terminal radar approach control once again. You are clear to fly direct to the position, descending 3,000 feet with X-ray information. 620. Yeah, we have an X-ray, fly direct, Luna, descending 3,000 feet. 620. I forgot about CNH right now. You got it. 1011. Okay, CNH 1011, 620. Transponder 5537. 537, transponder, chamou pronto para o feedback de funcionamento, 3567. Táxi com 966, 81 a bordo, 440, alternando Fortaleza. 66, autorizado táxi à Índia, ponte 010, chame torre 1895, adiciona 011. 611, leve táxi à Índia, ponte 1895, 966. 5514. 514, no, no, no. Confirme quem solicitou o push? 3155, está autorizado. Olimpo 66, autorizado, cruzamento da 1028, observando o tráfego que acabou de pousar. Torre Salvador, boa tarde, 966, ponte para dar 1-0 para nós. 1-966, alinhar e manter cabeceira 1-0. Autorizado, alinhar e manter pista 1-0, com 966. Você poderia confirmar o pátio, quem irá prosseguir? Sim, estou autorizado o táxi via Alfa, reportando 11, o táxi 6, Juliette. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 220 graus e 5 nós. Livre decolagem 1-0, bom, 966. Só vem meu papai, Charlie, mantenha a posição onde ele é. Uno 966, decolado ao 50, controle 1208. Controle 208 com 966. Vocês vejam sempre quem dizer direito. 217. Torre Salvador, boa tarde, igual 966, decolou na sua escuta. 966, boa, contato radar direto Jambo, 966. Voo direto Jambo, voo 966. Totalizado TAG 41, taxa Índia, considero no 0, torre 1895, agente altímetro no 0, no 1. 2011, pela Índia, 1895, ponto espera da 10, na 3. Controle, muito boa tarde, azul 2789. 2789, controle, boa tarde, direto pelo, reporta para descida. O meu colega direto, direto pelo, agilizando, camarei descida. Está pronto para descida da presente. Gente, desce, mantém 050, 2789. Pelo aqui, 2050, descendo 2789. Sumiu 2-0, desce para 2.000, cilindro no 0 no 1, livre LS, pistão no 0, chama estabilizado, gol no 620. 2000, 1011, 1620. Back e a chame. 6327, aguardo o feedback para mesa. Aguardo a chame, 6327. Para a coordenação. Tá. Controle Salvador, boa tarde, 9135 da Rua. 35, direto pelo, chama para descida, 935. Direto pelo, chamarei descida, 935. De decolar, pista no 0, vento 21 no 0 graus, 79. Ele fala pista 10, na 31. Creio que em torno de 2 minutos, 9 horas, vou baixar, né? Taxi 3567, 567, com 3 horas, altero meu Uber. 567, está autorizado o táxi Apache 1, táxi Índia, com espera no 0, torre 11895, ajuste altímetro, 1011. 1011, livre táxi Apache 1, Índia, chama 3285, com espera, 3567. Altera 6327, após a passagem do Airbus da retaguarda, está autorizado, chamando pronto para o táxi. Após a passagem do Airbus, está autorizado, Altera 6327. 9, meu Papa Charlie, fica atento ao táxi do Airbus da TAM, após o ingresso do IES, parte 1 no Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pista no 735. E aí, gente? Agora. Outro é Salvador, tá 3155, boa tarde. 155, boa tarde, direto Leda, vigilância. Leda, 3155. Thank you. confirma aqui para o 2789, colega. Autorizou até o 050? 789 é firmo, 050. Obrigado. Navengo, Papa Charlie, está autorizado. Bilhete até Quebec. 510, altímetro 1011. 300, bilhete. Começa a precisar, 307. Controle Salvador, Papa Alfa Tango Tango, para iniciar a descida. Alfa Tango Tango, 060. 060. Atal 220, com 966. 66, centro Recife, frequência 12545, ainda sem contato com o centro, ok? 2545, 966. Você é possível coordenar com o centro para voltar 3155 barra Motiva? Do 2789, reautorizado para 3.000 pés, altímetro 1.011, do 2789. 2.011, 2789. Roger, Kessler, from the runway 0-0-0 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, 1-6-0. Observações com a X-ray no 4. Diga. Para autorização, confirmo no 097. Quem te aguarda de cópia? 097, guardando. Tranquilo, Índia, estou autorizado, Serra Nova Emba, Índia, Papá, Oliva 320, decola piscina 0, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, via Upper Zulu, 1-0. Controle Salvador, Opera 120, decimal 8, transponder 50, 1-0. Tranquilo, Índia. Então, sou autorizado a decolagem. Pista 17, chame a torre para táxi e decolagem. Zero 97, são cópia. Confio no 097. Sou autorizado com o fim, o nível 360, decola a pista 10, curva direita, saída, árvore elefa. Via o PZLU 21. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5052. 360, autorizado com fim. Decolando a pista 10 na saída Arvo, transição Elefa. No Zulu 21. 208, controle. 5052, transponde. Voo no 097. 5052, transponder, chama pronto para o possível acionamento. Vai chamar o 097. 620 on the ground at 01, leave by right, call ground 121 this moment. Call ground 121-9-1-121-1-160. Tranquilo Bravo, plano IFR cancelado, 01, suba visual nível 105 e mantém. 327 está autorizado, táxi via Índia, condição no 0, torre 1-1895, hoje centímetro no 011. Autorizado, táxi via Itália, até ponto espera. Taxa 1-1-9, decimal 95, altímetro 1-0-1-1, Oceaner 6-3-2-7. Tower ground, due depth, 1-6-2-0, runway vacated. Go 1-6-2-0, approve the taxi via Alpha, report before Juliet. By Alpha, we report before Juliet, 1-6-2-0. 217, passando Duna, completa LS, 1895, turno. 1895, ataque. Boa tarde, Oceaner 6355, formação X-Ray, posição 1-4, solicita autorização 360 para Guarulhos. Hotéis, livre aproximação ILS, reporta estabilizado, 2789. Filma é reporta estabilizado, 2789. Espera pronto. Oceaner 6357, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Oceaner 6357. 3217, avançou externo, baixou travado. 3217, continua a aproximação, aguardando pista livre. Bora. Tira aí, um bate, Apesolu 44, decola pistão 90, curva direita da Elia e da Motiva. 208, controle 5050, transponder, Oceaner 6355. É, 355, o adesivamento está correto, é um plano boost de acionamento. Ok. Decolada 03, controle 1208. 208, marcar, bastante. Então 3217, visual com o campo? Ainda negativo. É porta visual 3217. Chamará. Boa tarde, direto Elefa, vigila. Vai, né? Elefa direto, TAN 3567. Plan 3-1 no 5-5, passa 1 no 5-0, chama Recife, frequência 3325. Outra é 3325. Outra é 6, França, 3217, ponto autorizado, pista no 0, vento 220 graus, 7 nós. Depois, no 0, 3217. O tempo estimado de voo? Eficiência. Ok, autorizado, Serra Quilo Índia. Ok, isso prossegue, embarque e chama de novo no ponto de espera da Papá. Pátria 118 está autorizado, chama para o táxi. No solo 05, direito no 211, bom dia. Solo, Xanemeia 314, gente. X360 Petrolina. 3217, autorizado o táxi Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, Anjo Juliette, 3217, por favor. Luciana 6327, decolagem autorizada, pista no zero, vento 220 graus, 79. Tri decolagem, pista 10, Luciana 6327. Esquadrão Tango, vetoração para aproximação final LR, direita para o 090. Direita 090, Alfa Tango. Nós temos 35, tem condição de voar Duna para a final LR? Afirmativo, azul 9135, tem condição de apurar Duna. Excelente, autorizado Duna. Ok, Duna direto 9135. Bom, recebemos um componente pequeno de vento de cauda, mais para 10, um pouquinho de cauda. Que grato a informação. 2789, torre 1895. 1895, 2789, boa. 935 da Azul, desce 2000 pés, reporta estabilizado. Controle 1208. 1208, decimal 8, Xenero 6337. Estarei estabilizado no avião 35. Alfa Tango Tango, desce, mantém 3.000, a vetoração é para a final da pista 2.8. Paciente, agradece, Alfa Tango Tango para 3.000. Confirma ajuste? 011, Alfa Tango Tango. 011, CS. Controle Salvador, boa tarde, Xenero 6.337, decolado, passando 1.700, no perfil da Tael Coral. 327, controle, sobe 220, direto da El. 220, Nadel Coral, solicita nível 180 como final. 6327, direto da El, 6327. Direto da El, solicita 180 como final, Xenar 6327. 627, tudo mantém 180. Autorizado 180, Xenar 6327, direto da El. Táxi a Índia, ponto espera 1-0, chame Torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1, poderia confirmar pessoas a bordo? Sem problema, 1-2-1 a bordo, tem autorizado táxi a Índia, ponto espera 1-0, chame Torre 1-8-9-5, mandaram uma palavra. Gente, grata, bom voo. Gente, Lima Quilo Bravo. Azul 6918, chegada a Cari, desce e mantém nível de voo 050, o 6918. Chegada a Cari, desce nível 050, e desce Azul 6918. Torre, boa, Azul 4118, ponto 0, dá no 0, pronto. 8, décima 8. Irmão. Alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero, então. 4, 1, 1895. 1895, grato, boa tarde. Tarde. 3567, passão no 70, chama centro Recife, frequência 128, décima 8. 3887. Lima, aqui no Bravo, Salvador. Só exposto. Gente. Encerrado. Chama Pedro Recife. Frequência 1288 para informação de voo e alerta. Tarde, Lima Quilo Bravo. Vento 220 graus 79. Decolagem azul 4 1 2. Azul 9135, passou o estelo, rebaixado travado. Cliente 9135, já posso avisar algum campo? Zero, reportarei. Rio Alfa, Tango Tango. Está autorizado, senhor Prontaxi. Autorizado, reportar para o táxi, 097. O 4198, decolado 112, controle 120, décima 8. 208, 4198. Controle é o azul 4118, boa tarde. 4118. Após 2000 pés na reta, à esquerda. À esquerda, direto elefa. 4118. Após 2000 pés, esquerda. Esquerda, elefa. O 4118, correto. 0 vento, 220 graus, 89. Certo, é. A pista em uso agora é a 28. Então, por gentileza, parando com a equipe de solo de pessoal, o pushback ou voltado todo para o passe 3, como se fosse a posição 05, ou com a cauda voltada para a taxiway Índia, de modo a deixar a frente da aeronave voltada para o passe 3. Ok, vai coordenar para que deixe a aeronave voltada para o passe 3, no 097. O 097 modifica a saída agora para Elefa 1, com a curva à esquerda após decolagem, mantendo o PRO até 2500 pés. Elefa 1, 097. Pode ligar essa linha, 927. Sim. 327, direto o Ilhéus da presente. Direto Ilhéus da presente, o Xenar 6327. Azul 9135, no solo azul no 4, direita no 211. Direita no 211, 9135. 9135, por gentileza, poderia informar se recebeu o vento de cauda na aproximação? Não, não que temos observado. Sim. A mudança de pista serve para o Oceanair 6355? Afirmo, 6355, também aproximou. Agora a pista é a 28, manterá pro até 2500 pés. Após a decolagem, a saída permanece da El Leda Motiva, porém com curva esquerda após a decolagem. Ok, mantenha pro até 2500, subida da El Leda Motiva. Hoje, né, 6355. Solo voltando. Prossiga 6314. 6314, informo que a pista em uso agora é a 28, permanece a saída Momo Nenim com a curva direita após a decolagem. Informo que após a decolagem manterá a prova até 2500 pés. Gente, mantém prova até 2500 na Momo Nenim com curva à direita após a decolagem. 6314. Solo, boa tarde, o azul 9135 na taxi Alfa. 9135, estou autorizado. Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente posição 6, Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 9135. Bravo 097, está com 2 horas e 50, Fernando Galeão, 181 no POB. No 097, está autorizado o táxi via Bate 1, Taxiway Juliette, Taxiway Alpha, no ponto de espera da Golf, chame a Torre 1895, ajuste altímetro na 091. Cruzado Pátio 1, Juliette Alfa, no ponto de espera de 295-1091, ou 097. 45, Alfa Tango Tango. Esquerda 045, Alfa Tango Tango. Azul 4118, passa 1250, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Azul 4118. 1288, boa tarde. Tarde. Azul 6918, é autorizado para 3.000 pés, 1091, azul 6918. 3.000 com 1091, azul 6918. Canem 3.27, passa, atinge 1.80, serviço radar encerrado a 56 milhas sudoeste de Salvador, chama ele alta, frequência 1201, Canem 3.27. Tango esquerda pro 320 para o ILS, volume 28, reporte estabilizado. 328. 320 para o ILS, Zulu da pista 28. 320, Zulu da 18, reporte estabilizado. Papapau, foto tanto, tanto. Da 28, 28. 28, confirmando, Zulu da 28, alfa tanto, tanto. Rumba 28. Rumba 28, sou Barbacena, nível 100, decola 28, a curva esquerda na saída Coral, via Golf 677. Após Charlie Vitor Lima, após Ecode Eco, Kilo Oscar Delta Índia, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5552. Informo que após decolagem irá manter pro até 2.510. Tango, 5 milhas do ponto de torque, uma boa tarde. Obrigado. Rumba 28, cotejamento está correto. Acionamento por conta e risco, chama pronto para o táxi. tarde, Luna 097, ponto de espera da 28. Luna 097, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, Luna 097. Mantenha a posição certa, Aquilândia. Alfa Tango Tango, no solo 23, livra à esquerda, chama solo no 211, mantendo a posição antes da Alfa. Serra Kilo Índio, decolagem autorizada, pista 17, vento 210 graus, 7 nós. Boa noite. Fazendo oito. Sim, Alfa Tango Tango. Tango Tango, estou autorizado Alfa Kilo Paz 3. Decolado aos 24, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, Serra aqui no Índio. Bono 097, alinhar e manter a cabeceira 28. Nem manter a 28, Bono 097. Fábio Martins, 320, direto de Tapetinga, Serra aqui no Índio. Tapetinga direto 320, Serra aqui no Índio, obrigado. Zero nove sete, decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus, 79. Livre decolagem 28, 1097. Bono 097, decolado aos 27, mantém pro até 2.500 pés, controle 1208. Tira pro até 2.500, 208, Bono 097. Prensa livre para a coordenação no 12345. E a confins, 3.000. 32197, informação em curso em Anca, guarda de cópia. sobre para 360. Direto Alfa 360, 0 Las Vegas. Atenção, localizador visual, azul 698. 698, foi um prazer, chama 2895. 18, 95, muito obrigado, azul 698. São 3145, aguarda a cópia. 3217, pronto, cópia. 3217, pronto. Seu 20 confis, nível 360, decola pista 28, curva à esquerda na saída da El, Leda Motiva. E a Upzulu 10. Pós Cubave, Upzulu 16 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponda 5071. Autorizado com nível 360, via Upzulu 10, Cubave, Upzulu 16 e após conforme a rota do plano. Decola 28 com curva esquerda, perfil da El, Leda Motiva. 208 é o controle. 0, 7, 1, 2, 4. Solo, Salvador, orçamento 35, posição 14, Futebol de Estacionamento. 3217, o transponder 5071, informa que após decolagem manterá proa até 2500 pés, chama pronto para o Futebol de Estacionamento. Após decolagem mantém proa até 2500, cliente chama pronto. D55, aguarda o Futebol. Escuta para o Futebol de Estacionamento, orçamento 3. 9, 1, 8. Azul 6918, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 28, vento 220, grau 79. Ligue pouso 28, azul 6918. Salvador, muito boa, 6314, Futebol de Estacionamento, posição 62. 6314, está autorizado, Futebol de Estacionamento, chama para um táxi. Autorizado, chama táxi para 28314. 6355, está autorizado o pushback e acionamento. Deixando a aeronave voltada para taxiway Kilo. A frente da aeronave voltada para taxiway Kilo. Pushback acionamento, com a frente voltada para taxiway Salvador, 128, está autorizado o táxi até o hotel. Quando lá chama a torre 1895, ajuste no 011. Hotel, torre 1895. Só para voltar a ser aqui o índio de controle. Na escuta, Brasília? O centro solicitou que o seu mantivesse a proa 225 por 50 milhas. Ao atingir as 50 milhas, em caso de falhas, vai levar o direto destino. Salvador, muito boa tarde. Diogo 620, com informação Yankee, autorização, autorização para registro. 13325, secundária 1251. Certo, obrigado, azul 699. Boa, bom. localização Recife? 9620, aguarda. Seria a saída prevista? Pouca Caju. Muito obrigado, Pouca Caju. Bom Salvador, boa tarde. Eu vou no 169, informação Yankee no portão 7, solicito autorização Guarulhos. No 169, número 3, cópia. Sim. 145, sou autorizado Galeão, nível 360, decola pista 28, curva à esquerda, saída da El, Leda, Irume. E a P-November 857, moço. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5133. É a 314, acionado, táxi 151. Copiou autorização do solo. Ok, agora eu vou levar o táxi, você está bem. Eu falo 6314, pro táxi. Confio, foi 6314? Afirmo, 6314, 151 a borda pro táxi. Estou autorizado o táxi abaixo de 3kg, taxi Alfa, no ponto zero da Golf Chami, a torre 1895, a gestão 011. Só confio em pessoas a volta, por gentileza. 151, 1011, abaixo 3kg Alfa, o Chanel 6314. Pumba 28, está autorizado o ingresso da Free Alpha no ponto de parada Golf Chami, torre 1895. Alpha, ponto de parada Golf, torre 1895. Solo 63 para o táxi com 1285 a bordo, autonomia 043, alterna Galeão.